Agora, agora, The Fest DJ Edison, in the news at live, live. Edison. Live. Show! Luz! Imagem! Isso é super pop! Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada. Hoje eu vou dar-lhe a picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada, picada. Mas eu quero todo mundo com a mãozinha pra cima! Agora, dando bicada assim, ó. Bicada, bicada, bicada, bicada. Mas o Jamaica vai chegando. Eu queria ele aqui em cima comigo. Bora, jamaicano! Sobe aqui no Pop Mania. Chega, juntinho. Por quê? O águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou, o águia chegou. E pro bagulho endoidar de vez agora, jamaicano. Atenção, maninho, atenção. Joga o bracinho pra cima, só quem tá solteiro. Bracinho pra cima, bracinho pra cima, bracinho pra cima. Ele vai pra cima! Jamaica, bem na frente, puxando a galera, joga o bracinho pra cima, bate na palminha, bate na palminha, bate na palminha, porque assim, ó, eu vou no rei, vocês vão no rol, eu vou no rei, vocês vão no rol, rei, rei, e doida! Joga a mão, por favor. Mãozinha. Enquanto o DJ Alisson manda putaria. Quando eu mandar a putaria, vai a putaria. Do Flamengo jogando o bracinho pra cima, bracinho pra cima. Só quem torce pro Flamengo, vá pra cima. Eu quero a do campeão brasileiro, a torcida do Corinthians. Bate na palma da mão, torcida do Corinthians, bate na. Tem alguém no Paysandu aí? Tem alguém no Clube do Remo? Tem. Então, Alisson! uma sentada daquela nervosa. E faz um tempo que tu foi, hoje tu tá de volta. Eu sei que tu gosta. Essa é a hora. De todas que eu peguei, você foi diferente. Não sei o que aconteceu entre a gente. Você deu uma foda sensacional. E deixa no batidão, e deixa no batidão, e deixa no batidão, no PM, no PM. Show que vocês querem, né, maninho? Então toma! Eu vou deixar você partir. O quê? Pra nunca mais voltar, você feriu meu coração. Agora vai pegar o que me fez sofrer. O que me fez chorar. E aí, Paty? Eu vou recomeçar e você não vai... Vai de São Francisco. Tiaguinho Garcia, tamo junto, maninho, transportando alegria. Alô, Clebinho. Alô, bebezinho, bebezinho do pop daqui, tá comigo, bebezinho do pop, bebezinho. Live. Não tem hora pra chegar em casa aí, bota o braço pra cima. Bota o bracinho pra cima. Bate na palminha, bate na palminha. Só que não tem hora pra chegar em casa. Se de repente o pop fosse tocar até meio-dia, quem iria ficar com o pop e canta assim, ó? Não, não, não, não, não. Tá tudo errado. Bora mandar de novo, bora mandar de novo. Eu quero de novo. Eu quero de novo. Eu quero de novo, de novo, de novo, de novo. Pra gente gravar tudo aqui. Pra gravar tudo, pra gravar tudo. Atenção! Um, dois, três, quatro. A parada a gente vai mudar tudo agora. É chama esse pop pra cá, assim, ó. Chama, chama, chama, chama esse pop pra cá. Deixa ela pra lá. Agora é o seguinte, ó. Chama esse pop pra cá. Vai, vai, chama esse pop pra cá. Só vocês, Aurora do Pará. Lá vai ele. Cuidado com a cuca, hein? Ai, DJ! Vai, vai, vai, vai, vai, vai, DJ! Ai, DJ! Isso não é legal! Ai, DJ! Isso não é legal! Passa mal! Passa mal! Passa mal! Passa mal! Passa mal! Aí! Aí, DJ, pode aumentar! Aí, DJ, pode aumentar. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o 10. Só vai até o... Aumenta um pouquinho e bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no 12. Bota no... Mas aqui no pop o bagulho é mais em cima, bicho. Por quê? O pop não é no 12, o pop é no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14, no 14. É chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel, é chopitel. Relembra, maninho, relembra, relembra, vai, vai. E amei quando não merecer. Hoje sonhei com você. Precisei acordar. Era tudo tão lindo. Até eu recordar que mais um dia se passou. E a solidão me sufocou. Sonhos com você. Isso faz doer, nem imagina o quanto. Quero ver você. Desce no batidão, desce no batidão. Lembra, vai. Não complique. É o Rick.

cima e sai do chão. GDK, abençoa o clube de Belém. Aqui presente com a gente, o Éder dos Maninhos também na fronteira, hein? A recalcada aspira. Alô, Everton. Papão tá na segunda de novo, hein? Se não gosta, senta e chora. Hoje eu tô a fim de incomodar. Se não gosta, senta e chora. Vai sair de casa pra casar. Chega! Cima, joga a mão pra cima, vai! Só que não deve nada pra ninguém! Joga a mão, joga a mão! Joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão, joga a mão pro Altaê, quem tá solteiro? Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Eu tô cheio de dinheiro, vamos beber. Yeah, yeah, yeah, yeah. Bota o copo pro alto, vamos beber. Nós vamos curtir a vida, vamos beber. Motivo, quem é que tá feliz? Quem é que tá feliz que o Papão continua na segunda divisão? Quem é que tá feliz? Quem é que tá feliz com o Corinthians campeão brasileiro? Quem é que torce pro Flamengo e é feliz sempre? Bota pra cima! Chega!